E obrigado aí pela colaboração. Tá, 3197 em frente, 1862, obrigado, boa noite, tá, 3197. Boa noite. No portão 2, mais 30 segundos eu já te forneço a cópia. Paulo, tá 3561 na escuta para a cópia. 3561 também, 30 segundos eu já te forneço a cópia. Para o táxi, 3603. Galeão, 4 horas e 15, o POB 098. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Contorne a sua direita, ingresse na Alfa, ponto de espera 28, chame a torre em 118 meia dúzia. Então, 3603. Ok. Autorizado, quando vai à direita, prossegue de Alfa, ponto de espera 18 meia dúzia. Boa noite, 3603. Boa noite. Solo Webjet 6708, está pronto para puxa acionar, posição 4. Web 6708, cópia. Prossiga. Para Recife 330, Aberuísco 58, decola da pista 28, com curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 11935, a torre em 118 meia dúzia. Seu código 5002, Web 6708. Autorizado Recife 330, outro whisky 5828 é a pista, Aron Melim, curva à direita, 1935, 196, 5002, está pronto para puxar. Portão número Web 6708, portão 4, está autorizado para estacionamento. E o seu corpo é o nível 330, correto? Afirmativo. Fome pronto para o táxi 6708. Parei. Web, o confirmando, TAM 3561. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, Perzulu 17. Decola 28, perfil da saída Gole, transição Ofito. Frequência do controle em 11935, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 5023, 3561. Autorizado para Brasília, nível 360, via Presolu 17, decola pista 28, saída Gole, transição Ofício, controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6, transponder 5023, 3561. Portão 8, informe pronto para puxa acionamento 3561. Solicita acionamento na posição, posterior pushback da 3561. Tá autorizado. Autorizado, confirmado? Afirmativo, autorizado. Acionamento e reporte pronto para puxa. Reportará, 3561. 1613, cópia. Brasília 340, Perzulu 17, decola pista 28, Gole e transição Ofito à saída. Frequência do controle em 11935, a torre em 118 meia dúzia. Seu código 5020, 1613. Zero, dois, zero, portão 2. Está pronto para push? Afirma. Ok, coordeno com a equipe de solo, tem uma aeronave retaguarda. Assim que ela iniciar o táxi, você já pode executar e formar pronto. Um no meio ou no 3. Gente, igual no meio ou no 3. Estabilizado na final, TAM 3662. Entre, completa a final, chame torre 18-6, bom pouso. 18-6, boa. 3, decola os 2-3, controle 1, 1-9, decimal 3-5, boa noite. 19-35, 13. 3197, visual com tráfego na final? Visual. Tá Após a passagem do tráfego, ele mantém 3197. Após ele mantém, 197, tá. Padrão, ligou 1273, fora de sala, mantendo eixo, cruza 2000 pés. Gol no 273, contato radar. Precisado sair da Gole agora, subindo para o nível 360. Na Gole, acendendo 360. Avianca Brasil, 630, na proa do Charlie Fox, 281. Marquei o Avianca Brasil, 630, informe estabilizado no curso localizador. Cara. Salvador, TAM 3662. TAM 3662, livre pouso na 28, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso na 28, TAM 3662. Está pronto para o pushback TAM 3561 no portão 8. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, importar para o táxi 3561. Solo Webjet 6708, táxi com 137, 2 horas e 40, alternando Salvador. Táxi autorizado, ingresse à direita na Alfa e prossiga ponto de espera da 28, quando lá chame torre em 118.62 e 6708. Direita Alfa, prossegue direto 28, 18.62 é quando lá, Web 6708. Ótimo. Zero, chama agora a torre 18.6, bom pouso. Obrigado, chama lá agora então. Brasil 6310. Avianca Brasil, mantém aproximação, aguardando pista 28 livre. Aguardando 6310. Na 3197, na escuta da torre? Na escuta. Considere e mantenha a posição guardando para ingresso na pista 28. O TAM 397 já ultrapassou já a barra de parada aqui. Quente, 3197, aguarde pista livre. Mantenha a linha 28 e aguarde pista livre. Já pista livre, 197. TAM 3662, solo 27, libere primeira esquerda, solo 1219, mantendo posição na taxiway alfa. Primeira esquerda, taxiway alfa, TAM 3662. O Avianca Brasil 6300 está reduzindo toda a velocidade aqui. Gente. 3197 ali, mantém, confirme. Afirmativo, autorizado a alinhar e aguardar aviso de pista livre. Alinhar e mantém agora de pista livre, 3197 TAM. Agora só está duas vendas, vai estar travado ou aberto? 63, vamos lá. Mantém a aproximação, Avianca 6310. 317, livre decolagem, vento 170 graus, 08 mais. Livre decolagem, vento 3197. Só aguarde ingresso na Alfa, mudar essa posição. Salvador, é o TAM 3662. Mudei a posição, TAM 3662. Após o objeto na Alfa, cruze a Alfa, ingressando naquilo para o Pátio 3, TAM 3662. segue via, ajuste no 013, informe estabilizado e ILS. Gente, segue via, reportará estabilizado, outra 3858-1013. 310, vento 170 graus, 069 de pouso. De pouso, 310. Ficou bom, ficou bom. Muito bom. Torre Salvador, boa noite, 3603, o ponto de espera 28, pronto. 3603, a linha e mantém na 28. Ali mantém 28, 3603. 3197, decolou os 29, controle 119, decimal 35. 0935, boa noite, 3197. Olha, boa noite, da 3197. Do 97, suba 360 na Gole, vigilância. 360 Gole, 3197. Livro 6310. Bianca, 6310, solo aos 30, solo 1219, mantendo posição no taxi aí. Ter a posição, chamar ao solo 219. O TAM 31, o TAM 3603, livre decolagem, vento 180 graus, 089. Autorizado decolagem, TAM 3603. Para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3. Para o táxi Gol 1613, tem 103 a bordo, 4 horas e 8 minutos, alterna cabina. Gol 3, está autorizado via Índia Alfa até o ponto de esperada 28, a torre 186 e o ajuste 613. Índia Alfa até o ponto de espera 28, com a torre 186, Gol 1613. Salvador é o Gol 1885, autorização 380 Guarulhos. 1885, 380, aguarde Guarulhos. Na sua escuta. Solo TAM 3662, para ingresso no pátio 1. TAM 3662, pode ingressar no pátio, posição 02. Para o 02, TAM 3662, para informação, já tiramos dentro ali de travessa, quase causando. Afirmativo, estou ciente. O Avianca Brasil também. O Xené 6310 vai prosseguir ingressando o Pátio 1 no posição 01. Posição 01 pelo Pátio 1, 6310. Olha, está pronto para o táxi do TAM 3561. Estamos com 4,6 a bordo. Temos 4,20 de autonomia, alternando com o FI. Autonomia 700, manter a prova. É 3603, subou 360 na Gole, vigilância. Ok, vai subir 360 na Gole, 3603. Meia, ajuste 613. Gente, após o ingresso do Jané no pátio 3, está autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 22, quando lá 286, tá? 3561. Pista 3070, livre pouso, pista 28, vento 180 graus com 08 nós. Parada do Avianca, senhor? Tá. Ono, tá. É o 01. Sete próximo ao ponto de espera da 28. Webjet 6708, visual contra a segunda final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ele mantém na 28 o Webjet 6708. Após o tráfego, ali mantém o Web. 3197 é com Recife agora, 288-264, tem um bom voo. 288-264, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. O TAN 3455 vai livrar 180 para o 150. Nós temos a Tango. Ei, com a Tango então, o senhor prossegue para 2000 via ajustado 1013 na IPIP, em forma estabilizada. Desce via para 2000, já autorizado o localizador e vai informar estabilizado. É o TAN 3455 ajustado 1013. Confere com o original. 3603 é com Recife agora, 288-264, bom voo. 288-264, boa noite, 3603. Azul 4070, solo aos 36, solo 1219, livrando a direita, mantendo posição na taxi Delta, confirmando. Livrando, confirmo, livrando a esquerda, mantendo posição na Alfa, Azul 4070. Confirmando para manter posição na taxi Delta e você ingressa na Alfa com autorização do solo, ok? Sim, a gente vai manter a Delta, vai ingressar na Alfa só com autorização do solo 219-4070. Curva esquerda para o 340 em forma estabilizada no localizador. TAN 3850, 340, boa para o localizador, informará. TAN 3850. Na posição Delta. Afirmativo, pode cruzar a Alfa, o Kilo, Pátio Uno e ingressar para a posição 9. 4070. Gente, Alfa, Kilo, Pátio Uno. Ingressar na posição 9, 4070. Para visual no 7. Boa cima, tudo mais pronto, aproximadamente 20 milhas. Eu estou no processo de visual para o 7. Sente quando pronto para descida, desça para 3 mil de pés, 1013 o ajuste. Se você puder esperar mais uns 10 minutos para descida ainda. Sim, quando pronto, está autorizado para seguir para 3 mil. Ah, sente, grata. Vai, vai. Acertando o localizador, tá ok, o ILS 3898. 3858 é com a torre agora, 1862 até o meu pouso. 3858, obrigado. Controle web 6708, tá cruzando, 1500 na sua escuta. Confere 330 na PUCA, confirmando, na Aron, vigilância, web. 330, Aron, web. Uno 1913, livre decolagem, Ventura 90 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista 28, Uno 1913. 96708, restrito ao 290 pelo centro Recife. Restrição 290 para o EV6708. Vai ser o nível final, senhor? Eu só solicito junto a Recife, ok? Ok. Grau 08 nós. Livre pouso 28 38 958. Fono 63, decolou 40, controle 1, 19 decimal 35, boa noite. Grau 35, boa noite. O nome é 13. 3561 no visual com tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego ali, mantém então 3561. Após a passagem do tráfego ali, mantém então 3561. Salvador, boa noite. O nome é 13. Passando 2. Transição Fito, subindo 340. Gole o Fito 340, gol no meio e 1-3. O Webjet aceita Aracaju também, se for possível. 6708. Seu Web 6708. O centro solicitou que voasse na posição Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, um momento. E está autorizado o nível 290 como nível final. Ok, Romeu Fox 018, 290 nível final, confere? Confere, chame o mesmo agora em 1-2-5-4-5, alterne 1-2-5-4-5. 3858, solo aos 42, solo 1219, livrando a esquerda, bom, boa noite. 1219, boa noite. Livre decolagem, vento 190 graus, 08 mais. Livre decolagem, está 3561. Confirme. Está 3858, livrou na Delta. Está 3858, Alfa, Kilo, Pátio 3 e Pátio 1, posição 03. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03. Alfa, Kilo, Pátio 3 para posição 03. Gol no 6, 1 no 3, vou eu, Fito. Autorizado, Fito, gol no 6, 1 no 3. Salvador é o gol 1 no 8, 8, 5. 1 no 8, 8, 5. Copia. Prossiga. Autorizado 380 Guarulhos, Aperuísque 50, decola da 28, após 3000, curva esquerda, gole Eval, após Eval, Eudes. Controle 11935, transponder 5031. Obrigado. Boa. Transição Eval e após Eval, Prodi Eudes. Mantém a proa até 3000 após curva esquerda, decolando da pista 28, o controle é 19.35 e o transponder 5031, gol 1885. Correto, um pronto. Ok, vai chamar, obrigado. Três mil e treze. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3561, cruza nível 030. Vejo, cruza 040. Confine? É o TAN 3561, cruza nível 040 para o 360. Opa, então suba o 360 na Gole, vigilância. 360 Gole, TAN 3561. Aceptou o curso do localizador, TAN 3455. Torre agora, 18.6, tem bom pouso. Parada. Salvador, boa noite, o TAN 3455, final da 28. TAN 3455, livre pouso na 28, vento 1,80 graus com 0,89.